Afirmo, mantenha 230 nós, azul 4206. Controle Salvador, TAM 3217, boa tarde. TAM 3217, contato radar, saída da Elsa, mantenha nível de voo 360. Sobe, mantém nível de voo 360, 3217, possibilidade de voar direto da Elsa, está presente, ou Leda? TAM 3217, autorizado da Elsa. Da Elsa, 3217. Mike Alpha Tel, cidade R3. Mike Alpha Tel, CN, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 295 Hotel, 2000, programa 900. 2 Salvador, Cordial, boa tarde, eu falo com o Mike Alpha Tel. Mike Alpha Tel, boa tarde, sente do tráfego, intenção pouso 1-7 mesmo? Ou no 0, confirma. Pista no zero, continua a aproximação, reporte marcador externo checado, tem de pouso. Marcador externo, passa travado, hotel. Utilizar localizador. É, localizadorzinho, não reporta, não, motor 992. Se o senhor puder deixar o stand-by no transponder, não está recebendo aqui o primário, está livre até o baixo 5 da Baeté. Marcador externo baixado e travado, Mike Alpha Hotel, pista no zero. Sente, Mike Alpha Hotel, tráfego avistado, continua a aproximação. Agora de autorização para pouso. Talvez receba indicação de transporte, aeronave tipo helicóptero taxiando baixa altura, da cabeceira 17 até o ponto médio, da baixa altura. Caso receba. Se não receber, está livre o pouso, vento 130 com 10. Michael Patel. Nível 1980, 179. Web 5729, chame Centro Recife, 1251, na alterna 13325. 25, manda botar. Estabilizado, gol no 925. Gol no 925, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. Obrigado. Atingiu 060-03-60. Gol no 395, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1.000, autorizado final ILSF, pode estabilizar no localizador. 2.000, pode estabilizar no 395. TAM 3560, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 1.000. Confirmada a instrução, prepara o TAM 3560. TAM 3560, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 1.000. 4.000 no 0 no 1.000. Gol no 395, reduza a velocidade para 1.970 nós. Reduzindo no 395. Gol 1395, reduza a velocidade para aproximação, chame... autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reduzindo, aproximação, reporte estabilizado, no 395. Controle de Salvador, gol 1755, ciente da informação, pista. Gol 1755, acionando a indicação, autorizada a chegada bom, se disponível de voo 050. Acionando a indicação, chegada bom, desce para 050, 1755. Uno 395, complete a final, chame torre, Uno 1895. 295 a torre, na 395. 4.000, ativa, 3560. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final ILS. X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2.000, reporte estabilizado, LS-2, Oceané 6210, desça para nível de voo 050. Channel 610, descendo flight level 050. Chegou avistado, uma 2 para o ponto, uma 737 companhia, sinal aproximado de 1 milha para cá do 010. Avante, pistoleiro, altímetro 1016, 130 com 10. Positivo, sendo o tráfego aguardando autorização no 395. Boa tarde, eu vou 399. Chamou a torre? Eu vou 399. 399, número 3 para a decolagem. Número 925, vou no 925, no solo aos 40, direito 219. 219, obrigado. 3560, complete a final, chame torre 1895. 1895, obrigado, Felipe, boa tarde. Que tem paz, decolagem imediata, tão logo seja autorizado. 237, ali mantém, meu canal. Salvador, uma boa tarde, 3560, 3 milhas e uma casa de baixada. Roger, Chanel 6210. Roger, Chané 6210. Uma mini meia do marcador, baixo está secado, na 3190. Na 3190, acima a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 070. Chegada a mar, 070. Voo 1755, reduz a velocidade para 220 nós. Aeronave está pousando na nossa frente, está passando de terra lá, ou tem algum modo de entrar em terra? Confirma. A aeronave na nossa frente, se não for, é que está passando de terra? Afirmo, é o TAM 3560, já passou o estéreo. Será que seria muito ruim da gente agilizar aqui, até para facilitar a vida do Açúcar atrás, e voar a duna, a gente tem que acelerar e melhorar o fluxo de todo mundo, é possível? Zero 395. Que? Correção, corre à direita pro 050, reposto estabilizado. Ok, 050, obrigado, obrigado pela colaboração. Né? Bora. Tá vendo a decolagem? Decolagem autorizada, 140, 112. Tchau. 10, 17, 62, 10. alinhar e manter a guarda para a decolagem, Guardião 04. Checado 3560. Continua a aproximação, turno 0, vento 140, uma dúzia, agora a liberação para 3560. Continua, está 3560. Ok, cruzamento até a Baeteira, estacionar a frequência livre, Mike Alpha, Hotel. Do 206, desça para 4000 pés, ajusta no 097. 4001, 0167, ajuda para o 08, boa viagem. 08, boa. Salvador, Oceano 6314. Oceano 6314, contato radar, saída Momo, mantendo nível de voo 340. Momo 340. Vistela, quando pronto, 140, uma dúzia. O Guardião 04. Passaredo 2231, no posição em manter cabeceira 190. Alinha e mantenha 190, passaredo 2231. Aqui G3000, 6210. Desça para 2000 pés, ajuste no 0107, autorizado final ILSX e reposta estabilizado no localizador. Portal estabilizado, desceu para 2000, autorizado no 0107, 6210. Queco Delta, se trocar para instrumento, será o número 5 na aproximação e previsto espera em TAP. De curva à esquerda, imediato cruzamento, ponto médio, pista 028. Já acordado. Frente, cruzamento autorizado, aguardando transferência de comunicações, interceptar o corredor forte. Teremos um até da trip, da passagem vai decolar, ok? Livre cruzamento, aguardando transferência, Guardião 04. Passaria do 28, só instante para decolagem. Superestimando, polícia militar, em cruzamento vertical da aeródromo. Sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite magnética 120 de Simbra. Reduz a velocidade para 190 nós. Curva à direita, proa 240, limite magnética 120 de Simbra, reduzido para 190 nós, 1755. Salvador, F7720, vai dirigir 160. Web 6720, desça para o nível de voo 060, autorizada a chegada a Bonf. 060, chegada a Bonf. Bono 399, alinhar e manter pista 1-0. Alinha e manter 1-0, 399. Oi, boa tarde, 1-0, 77, número 2, mantém o ponto de espera. Mantém. Pedro, sou o parceiro no meio. 1755, desça para 4000 pés, ajuste 10107. 4000, 1-0-1-7, 1-0-7-5-5. Tama 3190, desça para o nível de voo 050. 6210, estabilizar o localizador. Oceano 6210, complete a final, chame torre 11895. 10895, boa, 6210. Controle ao passarelo 2231, Porto Sol. Passarelo 2231, contato radar, saída Momo, sub mantém nível de voo 180. A Momo 180, passarelo 2231. Passarelo 2231, mantendo o perfil da carta. Mantendo o perfil da Momo, passarelo 2231. TAM 3190, reduz a velocidade para 220 nós. Sul 4206, desça para 2000 pés, ajuste no 0107, autorizado final ILS. Exo Rei, reposta estabilizado no localizador. Sérgio Lopes, reportarei estabilizado na localização do Dexter. 99140 graus, 129, decolagem autorizada. Iniciando o voo com 399. Mike Echo Delta, desça para 500 pés, ajusta no 017, reporte no través de Pituaçu. No 755, curva esquerda para o 190, limite curso localizador. Esquerda 90, limite localizador, 1755. Gol no 755, desça para 3 mil pés, ajuste no 017. Descendo para 3 mil pés, 1755. Repouso. Gol no 399, decolando os 49, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Gol 399. Boa. Plano 077, observe o pouso Airbus Avianca, curta final, após alinhar e manter a pista 10. Avianca, ali mantém, voo 1077. Trip 5241 na escuta? Estou escutando. Condições de táxi um pouco mais à frente até a Taxi Alpha, só para liberar o pátio a caldo, por gentileza? Afirmativo, senhor. Já aproveito para informar que nós não vamos ter condição de cruzar uma centena antes da 15ª milha, por gentileza, coordene com o controle, por favor. Afirmativo, estamos já em coordenação. 3-0, reportará estabilizado no localizador 1755. Gol 1755, desça para 2 mil pés, ajusta no 017. Descendo para 2 mil pés, gol 1755. Tá 3190, desça para 3 mil, ajusta no 017. No controle solicitou então que manteria 3 mil aguardando aí a liberação. Ah, sim, será, vai manter 3 mil. Pelo 077 aliás, mantém-se no 0. Mantém, vou 077. 4, prossiga. O avião está seguindo em patrulhamento sobre a linha verde, 500 pés, na sua escuta. Ciente, guardião 04. 06, boa tarde, avistado, reporte externo, baixa travada, agora liberação 0, vento 150 graus, 10 nós, altinho 1017. Azul, 4206. Afirmo, tá 3190. Web 6720, desça para 4 mil pés, ajuste 1017. 4017, o Web 6720. Oceano é 6314, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12585. Livre decolagem 0, gol 1077. Os visuais nos corredores, reporte no através de Paripé. Lançamento 33 a bordo, 0161 na Oceano. Cliente, Vitor Mike Quebec. 1755, autorizado final ILS, foi reporte estabilizado. Reportará estabilizado 755. A 206, pouso autorizado 50, vento 50 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, azul 4206. Bono 077, decolado 53, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, 1077. Controle, boa tarde, gol no 077, decolado na sua escuta. Web 6720, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite magnética 120 de Simbra. direita 230, limite 120 de Sintra pro L57-6720. Estabilizado e avistando no 755. Gol no 755, complete a final, chame torre 11895. 11895, no 755. Gana 3190. Gana 3190, mantenha 3 mil pés, ajusta no 0 no 3. 3 mil pés, no 0 no 3. Gol 1077, contato radar, saída da Elso, mantenha nível de voo 360. 360, gol 1077, autores direto da Elso. O conto final, posição e manter após a passagem, aguardando a liberação de vista para a decolagem imediata. Ciência após a passagem é e mantém 5-2-4-1. Passarela 2231, solicita voar a VATAP. Passarela 2231, autorizado VATAP. VATAP, obrigado. Papapá, Mike Echo Delta, ciente, chame torre 11895. Controle TAN 3190, autorizado o procedimento. TAN 3190, desça para 2000 pés, ajuste 10117, autorizado o sinal ILS X-Ray, reposta para avisar localizador. Reposta autorizada, TAN 3190. Passaredo 2231, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, passaredo 2231. Tapão, aguarde direito no 7, Acudelto. 7, guardará o 2600. A 2061, no sol 55, liberou via Fox 121 no 10. 21 no 0, 4, 2, 0. Limpe 5, 2, 4, 1, decolagem cruzada aqui no 0, 140 graus, 10, 9, 20, 17 centímetros. Bom, 755, ator. 755, ciência da aeronave decolando, está com o trem baixo e travado. Ativo, o tráfego adicional se encosta à sua direita, mantendo espera visual no setor do farol de Itapuã. Continua com a liberação. Aguardando a liberação. Badião 07, Abaeté, prossiga. Vale 07, acionado então, aguarde para decolagem. Tem condições de prosseguir até a interseção e decolar a batida 35? Ok, conforme então, táxi autorizado até a interseção, táxi autorizado até a 35, aguardando para decolagem com o Polo Sul. Tráfego já para informação, então, se é aqui no 76, o Sikorsky da OMI e táxi aéreo, mantendo a espera visual, o setor do farol de Itapuã. Ano 755, pouso autorizado, pistão 0, 140 graus, 129. Ciência de pouso, pistão 0, bom, 755. 25241, decolado ao 56, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, bom serviço. E 5241, decolou na sua escuta. Trip 5241, contato radar, saída Argos, me mantém a nível de voo 200. Para 2-0, foi instruído manter 3 mil, que nós não vamos conseguir cumprir o perfil da saída. Mantém 3 mil ou acende? Trip 5241, livre das restrições. Ok, livre, muito grato. Subindo 2-0. Passarei do 2231 no chame centro Recife na frequência 12545. 2545, obrigado. Delta. Temos a decolagem aqui do Eco Charlie 35 do governo do estado. Vai decolar mantendo 500 pés no setor, já liberando aqui a 35. Reporte visual contrário. Reporte visual contrário, mais um Delta. Vai te fazendo 360 no farol de Itapuã. Eu estou com dois tráfegos na aproximação LS, na sequência será autorizado, ok? Sim, a gente está na base, Delta. Está visual com a aeronave aqui da 74. Ativo, então mantém o Itapuã, separação visual com o tráfego e aguarde direito no 7, é correto? Sim, a gente vai ficar aqui, aguarde, aguarde. Aguarde, 07, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94 apoio visual com esse Fox Guardião 07. 755, solo 58, direita, via Fox 219. 1219, gol no 755. 121 no 10, corrigindo. 10. 3190, centro do tráfego avistado, checa o trem, pistão no 0, vento de 1, 4, 0 graus, 1, 12 de nós. São time no 0, no 7, pouso, autorizado. Abaixada travada, visual, resposta 3190. O Guardião 07, reporte de tráfego superado, aguardando transferência, Guardião 07. A gente informará quando superado o tráfego Guardião 07. Guardião 07, o Rotter aqui, 2 milhas no mapa facilitado. Ok, o Guardião 07, assim que passar o farol e o tráfego do Mike Eco Delta, chama o controle 208 para prosseguir até o CAPE. O Guardião 07. Gente, após superação do tráfego, vai passar para o 128, Guardião 07. 3190 na escuta tua? Afirmativo. Confirmo, pouso autorizado, 140 com 10, 1017. Afirmativo, já está autorizado, pouso 3190. Obrigado, homem. Guardião 07 já superando o tráfego da ONU. Pronto, transferência o controle 1208 até a volta, 07. Grato. Controle Salvador é o Guardião 07. Guardião 07, mantém as condições visuais, reporte para pouso. Passará para pouso, Guardião 07. Gol 1077, Unicentro Recife, na frequência 1251, na alterna 1-3325. 3325, obrigado, boa tarde, 1077. Web 6720, estabilizou? Estabilizou, senhor. Chame Torre 11895. 1895, boa tarde. Boa tarde, objeto 6720, tá na final, baixar através. Gente, mensagem 20 avistado, continua aproximação, agora liberação. Staff para informar o Sikorsky helicóptero, mantendo as proximidades do farol de Tapões, espera visual no setor. Não interfere na aproximação, continua agora de pista livre. Gente, aguardando pista livre, não avista o tráfego. Final pro cabo, Guardião 07. Gente, frequência livre para o pouso 07. Sete. 10, corrigindo, ok? Beleza, 10, só 390. Mike Eco Delta, reporte visual com 737 Webjet, já passou o marcador externo, aproximação, pista 10. Está visual, Mike Eco Delta. Ok, então o seu circuito está autorizado após a passagem 37 Webjet para a pista no 7, aguardando para girar base. Teremos um minuano da ADEM, aproximação final no 7, ok? Gente, após a passagem, cruzará na base, guardando o Delta. Autorizado o circuito, aguardando a base. Gente, Delta. Está livre o posto Webjet 6720. Vitor, Mike Quebec, a torre. Está aqui próximo à rotatória, seu Campa Vista. Gente, final no 7 autorizado, chama na curta, checado de fábrica, Quebec. Afirmativo, senhor. Está visual com tráfego na final da 90, Quebec. Afirmativo, vai cruzar também com o circuito pela direita, o Sikorsky da Omni, efetuando o circuito pela direita no 7, vai girar como número 2, siga no seu tráfego, ok? Afirmativo, senhor. Mike Eco Delta, circuito direito autorizado, reporte visual com minuano da ADEI, final no 7, aproximadamente a 3 milhas, checando o trem. Gente, vai reportar quando está o tráfego, foi autorizado mais do que o tráfego.